172, boa noite, autorizado direto do Lenadoça para o nível 050. Puxa RBA 258, autorizado pouso, Puxa 0, vento 160 graus, 8 lanches. Puxa 0, Puxa 0, Puxa 0, Puxa 0, Puxa 0, Puxa 0, Puxa 0, Puxa 0, autorizado táxi de retorno até o seu pátio ou estacionar para você livre. Sim, só 245, chama 21 no som. Confirma, não copiou, me adentro. Só aluno 21 no seu aluno, chama agora. Luna 972, desça para 2.000 pés, ajuste 1018, autorizada a final LS, reparto estabilizado. Para 2018, autorizado final LS, reparto estabilizado na marca 72. Luna 928, boa noite, atualizado direto à posição Luna, desça para o nível 050. Olá Salvador, sou no 170, estamos com 86 a bordo da linha 0420, ampere na Fortaleza, para o táxi. Luna 970, autorizado táxi em Índia, pode parar no 02, 198, 195, nível 098. Nível 098. Índia 1-1-8-9-5, no 1-7-0, boa noite. Azul 4062, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 060, solicitando velocidade 230 nós, número 3 na aproximação. 060, reduzindo para 230 nós, Azul 4062. O Gol 098, contato radar, chegou para o nível 370, saiu da Puca. É, 370, Puca, Gol 098. Estabilizado, Gol 972. Gol 972, chama a torre, Ema 18, destino 95. 2, 5, 9, 7, 2. Salvador, boa noite, Corona 7, 2, estabilizado em DSC. Dois não autorizado, pouso pista 0, vento 160, graus 8 mais. 0 pouso, 90, 0972. Salvador, Gol 970, pronto, ponte externa da 10, visual, para a nave na sala. Se a gente observa a passagem da aeronave, após a linha tem? Após a linha tem. Gol 098, Centro Recife, reautorizou seu nível final para 350. Reautorizado final 370, confirme. 350, o nível final, Gol 098. 350, não tem, tem possibilidade de ascensão 410? Agora está com a denação. Gol 268, desce para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizada final e LS, reporte estabilizado. Descida para 2.000, com 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 Goma 098, autorizado 410, porém restrito no 350. Sim. Pronto, 0, 350. Vou no 098. Goma 098, chama Centro Recife, Lama 26, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Que 126, 85, 45, 1092. Boa. Control 2 0 8 2 0 8 Controle Salvador, boa 1 1 7 0 Boa 1 1 7 0, boa noite, contato radar, Tibetano 1 3 7 0, saída PUCA Saída PUCA 3 7 0, boa 1 1 7 0. Azul 4062, canceladas restrições de altitude do separador de meu país. Ajuste no 08, autorizada, final LS, reporte estabilizado. Azul Rio Peso no 08, reportará estabilizado, azul 4062. Uno 228, chame a torre. Uno 8, no sinal 95. 1895, boa. Salvador, boa, gol 1228, sinal embaixo travado. 1228, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 mais. É, livre pouso, gol 1228. Uno 170, Santander Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, 85, 245, Uno 170. Azul 4062, está estabilizado LS. Azul 4062, chama a torre 1-8 do sinal 95. 1895, Azul 4062. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062, estabilizado LS a 2100 pés. Aguardando as ocupamentas. 1228, solo 07, direito 21, direita 21, Alfa, Juliette, portão 1-1, segue follow-me do través do portão 09. Gente, Alfa Juliette, portão 11, vai seguir o follow-me, partido 09, gol 1-2-2-2-1. Mike Yankee Vitor, boa noite. Mike Yankee Vitor já parqueado aqui na 7. Sem autorização, a aeronave está sendo rebocada para a conta 3. O Mike Vitor aguarda que a aeronave para a taxa, não sei de onde. Está reconfirmando, né? Fazer o 4062. 160 graus, 1 grau mais. Sente. Tá sim, você só nas 11 chamou no jogo. Boa noite, Fazer 62, de Vento Fácil. Boa noite, autorizado táxi Alfa Quilo Pat 3, 3 Lima, posição. Alfa Quilo Pat 3, 3 Lima, do Fazer 62. Mike Yankee Vitor, autorizado reporte, reportando perto. Ok, Yankee Vitor, autorizado, cara perto, obrigado. ligado na moda preta, está sempre aí, 3, tá bom? Beleza.